Já não tenho vida para estas coisas. Temos que fazer alguns agradecimentos muito especiais. Em primeiro lugar, alguém que me disse: tenho que fazer o Coliseu. António Mendes e RFM. Agradecemos também a dois loucos, só podem ser. Disseram assim: vamos para os Coliseus. Então, mas porquê é que não vimos ir para os Coliseus? Eu assim, ah, é. Ao António e ao Francisco, senhores do ar. Agradecer também a esta enorme equipa, são muitos. Hoje cheguei aqui, estava para aqui gente em cima do palco, porque isto leva imenso tempo. Muita coisa para fazer, e uma luz, e uma coisa, um vídeo. Mas no final vocês chegam e veem a parte melhor. Mas por trás disto tudo há um enorme trabalho, muita gente que se dedica, que se empenha para vos entregar a vocês um espetáculo que tentamos que seja o melhor possível. Portanto, a toda a equipa que produziu esta noite e este sonho, obrigado a eles. Agradecer também aos meus companheiros, amigos, que temos feito estrada, estrada, quilómetros, noites, sonhado, umas vezes mais, alturas mais difíceis, outras alturas mais emocionantes, mas a música é mesmo assim, é feita destas coisas. Mas eu agradeço-lhes a eles por este percurso e por terem acompanhado sempre. E claro, claro que te agradeço também aos meus amigos, aos nossos convidados desta noite, que fizeram questão de dizer presente, por nos vir aqui a este palco, dar-nos um abraço e que nós muito apreciamos e muito agradecemos também. E já sabem como é que vou terminar, não é? Agradecemos a vocês. Que é um facto, sem vocês não, isto não faz sentido nenhum. E tu, Tiago, se voltasses atrás, me davas alguma coisa? Acho que não. Tem sido tão bom até aqui, para que mudar, não é? Está bem, não é? Ainda me lembro quando tinha a tua idade, corria pelas ruas. Se eu voltasse a... chegamos ao fim. Mas nós dizemos sempre isto e depois voltamos. É só para criar algum... Quer dizer, voltamos se a malta pedir. Às vezes não pede e a gente volta. Obrigado, Lisboa. Obrigado, Coliseu.